fala da Real Vida, Paulinha, da 302, do Salvador, 42, portão 9. Pessoal, com o mesmo e com ele no TK, do Lodel Tagolo. 1909. Falando de informação, transmissão está de finalização 1-2. Forte Thiago. Boa noite a todos. 9 autorizado, pushback final, contato. O gol no 013 que fica com a certo? Trânsito em intensidade, 243. Direita, set forward, direita interceptando o penal do vento no 0. Em breve azul na final no 0. E com curva pela direita, vai reportar reinterceptando a final, a linha por 02. 3217 aos 41208. 0817, Torre Salvador 4206 da Azul, 6.8 milhas. 4206, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guarda. Solo trip 5201 no para o táxi com 37 a bordo, autonomia 3 horas, alterna Confis. Trip 5201, taxia Confis para 3. Confirmando, reporta na saída para 3, 5201. Sim, a gente vai reportar a saída para 3. Luta livre, 4144, 170089. Iniciando 44. O 35201 para a saída do Pátio 3. E mantém a posição 5201. Mantém 5201. 02 está a visual com a aeronave na final, solicita reingresso no Perna do Vento. Autorizado ingresso Perna do Vento, aguardando base Olimpo 02. Perna do Vento, aguarda base 02. Você escuta, Quadrole? Como o senhor vai manter 2500? Afirmativo, 2500 vindo do litoral. Ok. Teu estimado para pouso era Caju? Oi, 037. Copiado. Outro de Salvador, está batendo o Victor, mais que é baixou e travou ali de pouso azul, 4206. Mike Quebec, 1500, via corredores, reporte rotatória visual com a 17. 1500 via corredores, reportando na rotatória visual com a 1 do 37. Controle Salvador, muito boa tarde. Azul 4144, cruzando 1400. Azul 4144, boa tarde, contato radar, suba ao 360. Para o 360, 4144, possibilidade de curva à direita na proa de Dael. Autorizado. Dael na proa, grato. Confirmando a informação, Sandro. Ok, aguardando. Nota livre retorno, 0.07. Ok, 10.07 com o Meba. Solo Xavier 6327 para o táxi, POB 96, autonomia 3 horas e 26, alternando Salvador. Autorizado táxi, a Índia, ponte para o 02, eu tenho a Luz, que ligou no 09, Xavier 6327. Autorizado Índia, 286, ponte espera com 1019, Xavier 6327. 201, táxi a Índia, ponte espera do 90 Torre, 1-8, são 6-12, que ligar o 0-9. Gente, ajuste o 0-9, livre táxi via Índia, Torre 286. 2-0, 1-0 e o pouso? 2-0, 3-4. Copiado. Paulo, boa tarde, Azul 4206, Lisana Fox. Azul 4206, boa tarde, taxi Alfa, reportante da Juliette. Hoje, autorizado, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4206. Chave travada, Olimpo 02. Olimpo 02, toque arremetida, pista 10, 170 graus, 089, está autorizado. Livre toque arremetida para Olimpo 02. 1395, autorizado ILS. Autorizado ILS, 1395. Léo, e a Serra Serra? E a Serra Serra, prossiga. Salvador, boa tarde, Xané 6327, ponto de espera da zero pronto. Observe o tráfego na conta final, após ali mantém o Xané 6327. Após o tráfego na final, alinha e mantém o Xané 6327. Leia Bush, inside Abor, Porto Potax. Pitor. Gente, bravo que Luiz, que vai prosseguir a 1000 pés ou 1500. Está ciente do Índia November Alpha sentido contrário. Papá Romeu, Romeu, Romeu Lima, possível. Gente, acione o código 0124. Fala, veste, pode ser tua sua, já que você é. Vai manter o Yankee Serra Serra? Vai manter aqui por 5 minutos e depois regressa para o sentido. A chamada abandona. Gente. O tráfego está 8 milhas à frente. T3217, chame Centro Recife, frequência 1251. T3217, Recife 1251, boa tarde. Visador, Gol no 395. Gol 395, informa o helicóptero à direita do ILS, próximo ao marcador externo, 300 pés. 7. Torre 18-6. 18-6, boa tarde. E a taxi, aí eu vou em 1 and India Tower 11860, 335-219. Para a longa do vento, aguarda base. Para a longa do vento, já avisou com tráfego na final, Olimpo 02. Vou no 395, formo C3 por série, a perna do vento no 1000 pés. Perna do vento da 10, aguardando passagem do seu tráfego para girar base. Sente no 395. Vitor Mike Quebec, chame a torre para a coordenação 198 decimal 6. 18-6, grato, boa tarde, senhor. Ok. Azul 4144, chame Recife 1251. 251, grato, bom serviço. Controle, zero terra, zero terra, zero terra. Abandonou Picuaçu, atingiu o site no litoral. A pessoa vai prosseguir sobre voo no farol de Itapuã. Gente, chame a torre e coordene na frequência da mesma. 198, decimal 6. 286. Controle Salvador, boa tarde, Xalé 6327 decolado. Xalé 6327, contato radar, subo 240. Ok, senti. Solicita 140 com final, senhor 6327. 140 autorizado, direto Ilhéus. Ok, 140, direto Ilhéus, 6327, grato. TAM 3628, reduza para 1709. Reduzindo 1709, 3628. Aguarda do gol livre base, aguardando pista livre, tá toque arremetida. Tira a base como número 2, Olympus 02, aguardando pista livre. Informo que tem um tráfego da TAM, o Airbus da TAM, que vai interceptar a Duna em mais 30 segundos. Gente, já girou a base, Olympus 02. Gono 395, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 089. Livre pouso, pista 10, Gono 395. Gente. Salvador, boa tarde, 6722 da UFS, confirmação do FedEx. 6722, via BOF, desce para 2000 pés, ajuste 1019. 2-5-10-19-7-2-2. Controle Salvador, trip 5201. Confirme, trip 5201. Afirmo. Trip 5201, contato radar, suba nível 180. Para 180-5201. Localizador, tem 3622. 3628, chame a torre 198, decimal 6, reduza para aproximação. Reduzindo, chama a torre 26, 3628. Mantenha o setor e aguarde para ingressar final no 7. Ciente, vai iniciar um 360 com curva pela esquerda, o Victor mais 3. Bruno 395, no solo ao 53, direito 121, decimal 9. 2-9, gol na 395. Ajuste no 019. Dia November Alfa, prossiga. O tráfego da Gol está livrando, vento de 150 graus, 089. Autorizado, toque arremetida, pista 10. Livro, toque arremetida, para mim, para 2. Vitor Mike Beck, ingresso final no 7, reporte visual com tráfego da TAM. Após passagem do TAM, será autorizado pouso no 7. Gente, vai ingressar na final do ano 7, Vitor Mike Beck. Salvador, boa tarde, TAM 3628, está na final do ano 0, baixado travado, passando em DCA. Afirmativo 3628, continua a aproximação, pista 10. 3628. Torre, é o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Vescal de Itapuã para abandonar e prosseguir para ele ponta em mar, observando o P3 na final. Afirmativo. Aguarde instruções, mantenha Itapuã 1500 pés. O Yankee Serra Serra, mantenha 500 pés sobre o farol e aguarde instruções. Guardando, Serra. Atingir 1500 pés após a ilha de Itaparica, na travessia da Bahia. Vitor Mike Quebec, seguinte. Aguarde passagem do TAM na final no 0 para pouso no 7. Ciente, aguardará, Vitor Mike Quebec. Se necessário, faça a curva pela direita, o Vitor Mike Quebec. Ciente, Quebec. 628, pouso autorizado, pista 10, 150 graus, 109. Livre pouso na 10, o centro 3628. Olimpos, curva direita após arremetida, vai reportar no travessu da torre. Curva direita, reporta travessu da torre, se desejar pode manter o circuito para a direita. Afirmativo. Informa helicóptero 500 pés sobre farol da porta. Ciente, ainda não visual. Yankee Serra Serra, confirme se tem condições de agora prosseguir na retaguarda do TAM e manter separação com o tráfego na final no 7, aguardando ultrapassar o tráfego na final da 1 no 7 para prosseguir rimar. Afirmo, está observando os dois tráfegos, o TAM e o da 1 no 7, para prosseguir a retaguarda sem interferir, o Yankee Serra Serra. Vitor Marquebec completa a curva, pouso autorizado no 7, 150 graus, 109. Livre pousando no 7, Vitor Marquebec. Uma curta final da RIMAL, o Yankee Serra Serra. Dois, mantém o circuito pela direita ou se prepara para cruzar o campo? Mantém o circuito pela direita, Olimpos, aguarda girar base. Circuito pela direita, aguardando para girar base, está visual com o helicóptero. Salvador Tower, tipo 5219. 5219, Lanai Pen 8. Lanai Pen 8, 5219. 3621 decimal 9 à direita. 219 à direita, 3628. 3620 Brasília, rota de voo. Saída a bota na Celeste, 208-333. Correto, reporte puxa. Salve Salvador, boa tarde, Santo 3628, Livrão na 6 escuta. 3628, boa tarde, taxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05. Santo 3190, transfere, atualizado até 150. Tem que ser a Serra, informe solo controlado em mar. O vento em Salvador, 150 com 10. Serra, Serra. Livre base para o Olimpo 02. Afirma, Olimpo 02, livre base de 1-0. Livre base 1-0, para a direita, Olimpo 02. Ator, chegada Mari, Santos, Mari Charlie Yankee, para cima. Jó, Nascimento da Macarista, no comando à esquerda, para Magnésia 0, com a terceira, 1-0-0, e prosseguindo para Salvador. Gente, voo direto rotatório, Mike Charlie Yankee. Mede táxi, torre 2862, Vitor Charlie Bravo. Charlie Bravo, livre acionar, chame táxi. 6327, atinge nível 140. 6327. Niner, Boeing 59, 120 this morning. 1208, 5219. 019, no 649, atenta a Boeing. Ingressando, portão 05. 200 Arbor Depart. 200 Arbor Depart, are cleared the restriction on 3P5219. Yes. Acerra a frequência livre. Será que liberar o controle? Vai manter o corredor ou está no regresso? Mantendo o corredor em manobras ainda. Sente. Bravo que Luiz que desça para 1000 pés. Bravo que Luiz que desça para 1000 pés. Sim, Golf Bravo. Até tem um Boeing da Varig no Pátio Via Índia, após o mesmo está autorizado reboque, reporta no término, Pátio 3. Ok, Golf Bravo, ciente na passagem do da aeronave Varig, após a gente tendo o reboque aí, posição 4, Pátio 1, posição 9, Pátio 3, ok? Ok, ciente. 050. Gente, eu tenho o seu contato radar, porém não recebo o modo chart. Vamos checar esse equipamento. Lima Atena 0649. Lima Atena 10649. Tipo 02, tocou RMT 01, circuito novamente pela direita. Devido ao tráfego aproximando o corredor forte a 1.500 pés para pouso no 7, reporte no travessão da torre. Circuito pela direita, reporte no travessão da torre, limpo 02. Vitor Charlie Bravo, a linha mantém 1.7. 2.01, boa. Romeu, Romeu, Romeu, 302, desce para 1.500. Desça para 1.500 pés, reduz a velocidade a fim de sequenciamento para a pista no 7. Certo, Romeu, Lema, reduzindo para? Se possível, 150. Controle Salvador, 35201, possibilidade de voar direto, Vitória Conquista? Autorizado. Obrigado. Mike Charlie Yankee, chame a torre 118.6 para a coordenação. 1186, a coordenação, boa noite para aí, bom terreno. Olympus tem livre base para 10, reporta na final. Gente, livre base, Olympus, reporta na final. Foi Salvador, Papa Romeo, Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, reporte final de 3 milhas para 17. Quero repetir, por favor, Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, informe final de 3 milhas para cabeceira 17. Ok, reporta na final 173, checado, Mike Charlie Yankee. 755 autorizado para o chip acionar, reporta isso. Esse aí chama ataque para 755. Para a posicionamento do 0013. 0013, número 2 do setor, aguarda. Aguarda. O 649, 1208. 208, 649. Bravo que Luiz, que reporte final de 3 milhas da 1.7. Bravo que Luiz, que reporte final de 3 milhas da cabeceira da 1.7. Trip 5201, chama Centro Recife, frequência 1260. Centro 260, 5201. Vira pra mim, número 2. Boa tarde, Miguel, vira o setor. Miguel, vira o setor, ready to copy. Stand by, aeroporto Golf. Vamos embora, posição 9, parte 3. Golf, Golf, bravo, ciente, agilizando a medida possível, reporta liberando parte 1. Corredor Axé. 208, corredor Axé, obrigado, boa tarde. Aguardando, puxo o 903. Obrigado. Romeu, Vitor Charlie Bravo, boa tarde. Vitor Charlie Bravo, boa tarde. Submantenha 1.000 pés, corredor Axé. Pretende prosseguir direto, destino? Nós pretendemos direto, destino, senhor, no 105. Então, voa direto, destino, suba inicialmente ao 085. Direto do esquina, Papa Romeu, Vitor Charlie Bravo. estrada, Romeu Lima, Anel Guilherme Félix, próximo a Paris, na Praia da Rosa Pérez. O Romeu Lima começou aí para coordenar a sequência de pouso na 17. Sede, Romeu Lima. Romeu Lima, ingresso final no 7, é o número 3 para pouso, reporta final de 4 milhas. Romeu 7, poderia informar a posição do tráfego da frente? O número 1 está na curta final agora. E o número 2 está ingressando na final de 3 milhas. Ah, beleza. Senhor Ivo, report Red Push and Starabia, Porto Gal 022. Obrigado. Aerotaxi Lola 755, 81 a bordo, final 3 horas, alternado Campinas. 3 horas Campinas, por quê? 81, 081. Sim. Autorizado táxi, via parte 1. Sede passagem, tem um Boeing no reboque livrando já o parte 1. Assim que mesmo livrar o parte, táxi é índio, ponto imperador, 18612, que é legal no 09. 18.6, de passagem ao operador da companhia Gol, no 7.5. Gente, chame agora, frequência 1203, o controle Aracaju. Aguardando o 86. Web 6722, inicie redução para aproximação. 722 em redução. Controle Gol 649, solicita voo direto em Delta. Confirme. Gol no 649, solicita voo na proa de Delta presente. O 649, chame centro Recife, coordene frequência 251. 251, gol no 649. Lima, condições de agilizar na final no 7? Afirmativo, já final, ok? Afirmativo, reporte final 3 milhas e aguarde instruções para pouso no 7, aguardando pista livre. Adeus, ok. Jovem que Luiz tem pouso autorizado, pista no 7, 150 graus, 089. Olimpo 02 vai manter espera sobre o farol de Itapuã com curva pela esquerda, mantendo 1000 pés. Espera, farol de Itapuã com curva pela esquerda, 1 no meu pé, Olimpo 02. Meu Romeu Lima após pouso, confirme estacionamento. 45, Romeu Lima. Sete, 6722, localizador. 6722, chame a torre 186. Objeto 6722, 22 termos, bomba final. Web 6722, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. 7722. Boa tarde, boa noite, 755, ponto de espera da 1-0. No 755, mantenha ponto de espera. Tem aqui no 755. 3 vidas, Romeu Lima da 1-7. Romeu Lima, Ciente, continue a aproximação. Cinco ali, decola sem parada. Afirmo. Autorizado a linha em decolar, 160 graus, 109. A linha decola para 10, 1755. Confirma esse tráfego na final da 17? Afirmativo. Gente, obrigado. A linha decola separada, 1755. Bravo que Luiz que agilize para liberar a pista à direita e aguarde backtrack.